as rádios aí presentes, não? Além da Várzea e da Muda? Acho que ainda não chegou mais nenhuma rádio, não. Mas queria chamar aí as mudeiras e as ouvintes, mulheres, para colarem, porque a população masculina está dominando aqui. E, pô, colem aí, porque tem vários programas de mulheres na rádio, então tem que representar no encontro também. Ó, e daqui a pouco a gente podia conversar sobre a programação para amanhã, que acho que é legal a gente já fechar uns horários aí, ou pelo menos uma sugestão aí de horários pra gente fazer as coisas amanhã. E vamos, daí não sei como a gente faz, se senta em roda, né, não sei, mas vamos fazer isso aí. And very few words could guide. I spent a little time on the mountain, I spent a little time on the hill. I saw things getting out of hand, I guess they always will. Now I don't know, but I've been told, if the horse don't pull, you got to carry the load. I don't know who's back's that strong, maybe find out before too long. One way or another, one way or another, one way or another, this story's got to begin. One way or another, one way or another, one way or another, this darkness got to give. One way or another, one way or another, one way or another, this darkness got to played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the spams and shut with crutches for your hands. Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nast with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, Alô? Então, galera, daqui a pouco vamos pensar a organização do encontro. Pode crer. Pra sábado e domingo aí a gente se organizar e fazer esse encontro ser bem propositivo aí. Valeu. Aproveitar o ensejo aqui, ó, mandar um salve aí pro Alckmin, né, que instalou pedágio até onde não dava, ainda vai continuar, vai ter que pagar pra fazer o retorno, é isso mesmo. Falar pra mim, você não circula se não tiver dinheiro pra pagar pedágio, ou seja, se você não tiver dinheiro no bolso, você não pode circular. Fui eu que fiz isso? Tem várias críticas quanto à utilização dos pedágios, das vias públicas, mas isso foi o auge, foi um absurdo que falaram pra mim. Você não circula nessa via se você não tiver dinheiro. Que absurdo, hein? O direito de inibir e tudo mais. Porque se eu não tiver dinheiro nenhum, eu não posso pegar uma via. Não posso pegar um retorno por dinheiro. Posso falar? Então, posso falar? É só isso que eu ia falar. Analisar instante por instante. Ele estava só, estava abandonado e feliz, perto do coração selvagem da vida. É isso aí, mano. Estrada de São Paulo, não tem mais nenhuma pista pública, são todas privadas, todas com pedágio. Para você ir de São Paulo a Ribeirão Preto, você gasta, parece que em torno de R$40 de pedágio. É isso aí, mano. Analisar instante por instante. Perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço. Possuir cada momento. Ligar a consciência a eles como pequenos filamentos quase perceptíveis, mas fortes. É a vida. Mesmo assim, ela me escaparia. Agora, um conceito muito importante. Haja de tal forma que o máximo de suas ações seja sempre estabelecida como princípio universal de conduta. Obrigada. Isso aí, galera. Esse é o Encontro de Rádios Livres. Né? Vem aqui falar a sua palavra, o seu poema, a sua frase, o seu parágrafo, a sua reflexão, que é essa ideia mesmo. É, tomar a palavra e não dar a palavra. A gente não tá aqui pra dar a palavra pra ninguém. Ah, não, porque vamos, a gente tem que dar a palavra pra quem não tem palavra. Não, tome a palavra, né? Essa é a ideia. Vai, toma a palavra, toma a sua ação, faz. Oi? O padre tem a palavra. A palavra do Senhor, graças a Deus. O Papa esteve recentemente aqui no Brasil, né? Causou grande comoção na população nacional, né? O Papa, que teve um pequeno apoio, assim, singelo, quase ínfimo, da grande mídia brasileira, né? É, você ligava a televisão, de vez em quando você via falar do Papa, né? A religião católica foi vomitada em cima de todo mundo. Mas ele não tocou em nenhum ponto importante no que ele falou, né? Ele falou até que os jovens são a revolução, né? Mas agora discute o que interessa, né? Se a igreja vai finalmente passar a abordar certas pautas, né, que não são inadiáveis, né, como o aborto, como homossexualismo, né? Isso ele não tocou, ele deu uma resposta lá que todo mundo achou genial. Quem sou? Ele falou assim, quando perguntaram sobre o que, que é sobre um gay que vai procurar a igreja, ele fala, mas quem sou eu pra julgar uma pessoa, mesmo que seja homossexual, se ela vai procurar a palavra do Senhor? Mas ele não aprova. Ele fez a ressalva, né? Ele não aprova, ou seja, ele saiu pela tangente, mostrou que a discussão é a mesma. E é isso aí, foda-se o Papa, né? Que a sua figura, né? Que o Papa seja extinto da humanidade, essa figura, esse poder podre que ainda está presente. É isso aí, mano. Rádio Livre. Papa móvel parado no congestionamento. Amém. Glória a Deus. Outro dia eu fui ver um show aqui perto de Campinas, mano. Ali no Taquaral, fui ver um show de jazz ali numa igreja, cara. Uma igreja do Nazareno. Que, pra quem não sabe, a igreja do Nazareno, pra quem é de Campinas, você vê os carros com adesivo, assim, nas mãos de Deus. Se você vê um carro com adesivo nas mãos de Deus, com uma mãozinha assim, era essa igreja do Nazareno. Né, o Lazarento. O Lazarento, mano, eu fui numa igreja ver um show de jazz. Mano, tinha uma Bíblia em cima do projetor. Tinha um projetor, assim, projetando um fundo, assim, pro palco. E tinha uma Bíblia em cima do projetor, mano. Alguém me explica por que tinha uma Bíblia em cima do projetor, mano. A hora que eu vi isso, eu fui embora, velho. Pra abençoar a projeção, sei lá, mano. E o cara, tudo que ele tocava, ele falava, não, porque essa música foi Deus que tocou nossos corações pra tocar essa música. Então, quando você ouve um cara solando, é Deus falando por ele. Papa, vai tomar no cu! A questão é que, se o Papa fosse brasileiro, alô, ele poderia morrer primeiro, porque estaria mais perto. A gente pode falar mais um tempo. Mas o Papa é argentino. Acho que a gente tem que falar um pouco mais. Vamos falar mais um tempo. O importante é saber que Roma vai cair. Entendeu? E eu acho que isso é o mais importante. Toda a demonstração de força, expõe totalmente as fraquezas dos caras. Um programa que abate todo os anos 60, os anos 70. O dia que o Papa vem, que diz que prega a religião de Cristo, né? Você tá ligado? Ele vem e a polícia mata pessoas, desaparece com pessoas, taca bomba em molecada na rua e pá. Então o Papa que se foda. E tem entre os exemplos muito melhores. Ele é o Francisco. Eu sou mais o Chico Mendes, que é um cara que ninguém lembra e que foi morto. E que morreu indo pro banheiro, velho, tomar banho. Os caras atiraram nele, ele morreu falando. Morreu falando. Os caras mataram ele. Chico Mendes, o cara que falou, enfim, foi além. Francisco é o caralho. Então, eu tô querendo fazer um programa aqui na Muda, né? Não tem que abar aqui os anos 60, os anos 70, os anos 60, os anos 70, né? O melhor do sertanejo nacional, né? Né? É, isso aí, você que tá ouvindo, mesmo. Venha fazendo um programa na Rádio Muda Aberto. A gente pode falar junto, essa é a ideia. Né? De dois microfones. A gente quer falar ao mesmo tempo, já que tem dois microfones. Tem que aproveitar, porque sempre tem um quebrado, né? Difícil então, a gente conseguir falar. Vamos falar ao mesmo tempo, então. Não, pô, tem que falar junto, mas não. Encontro de rádios livres, apareçam, galera. Tá rolando aí, várias rádios chegaram. É isso aí. Atenção, Mudeiro, compareça à Rádio Muda. Está rolando aí encontro de rádios livres, encontro de mídias livres. Venha ser livre aqui na Rádio Muda. Se expresse, fale o que quiser. Viva a Rádio Muda, viva a Muda, viva. A Rádio Muda que está no ar há mais de 25 anos, é isso? Transmitindo em FM, resistindo. Está quanto? 86, né? Desde 86, a gente nem sabe mais. São pesquisas, restos. É, a Muda. Tem reminiscências. A Muda tem suas raízes nos passados aí de 86. Aí a gente tá em 2013. 13 mais 14. Quantos anos você tem? Tem. A Muda tem 27 anos de existência aí. E eu acho que... 7 é uma idade perigosa. É. Ainda mais pra quem tem, né, um histórico como... É, o Kurt Cobain, a Janis Joplin também, né? A gente tem que seguir firme aí nesse ano. É... Vamos em frente, Rádio Muda, porque a gente tem muita história ainda pela frente. E junto com outras rádios livres aí, vamos pra frente. Vamos pra frente desses filha da puta aí que impõe esse sistema, esse conjunto de leis de merda. Lembrando aí que a Muda tem 27, mas já tem alguns filhos, né? Tem a filha da Muda. Tem inclusive uma filha assassinada. Tem uma filha assassinada. A gente já tem uma filha assassinada. A filha da Muda, velho. No Acre. Assassinaram uma filha nossa. Foi em 2006, né? Não, foi gente processada. A Rádio Filha da Muda. Lá em Rio Branco, no Acre, na UFAC, na Federal do Acre. A gente foi lá, deu uma oficina da Muda, eles montaram uma rádio livre. A rádio livre pegava tipo metade da cidade. E o pessoal, mano, tava indo benzaço, assim. Aí chegou a polícia lá, eles no ar filmaram, eles têm no YouTube até. Dentro, a polícia chegando, levando os equipamentos. É, muito louco. E essa é uma filha da Muda. Que, infelizmente, um dos nossos... O nosso filho foi assassinado pela repressão, mas a gente não se deixa. Não desiste. É, mano. Que mil mudas floresçam, né? É. Muda pra falar, falar pra mudar. Mas eu vou falar um bagulho também, ó. Os caras assassinam um, nasce dois, né? Assassina uma, nasce duas, entendeu? Fica pior. É erva daninha o bagulho. Espalha, tá ligado? Você fortalece. Porque ele já foi até um ponto de evolução e dali ele vai melhor naquela direção. E é zica, e continua. E o bagulho lá no Acre foi muito louco mesmo, que foi uma abordagem tudo filmado, inclusive, tá ligado? Tava tocando o Guns N' Roses, mano. Tava tocando o Guns N' Roses. No Guns N' Roses, mano. Pô, o bagulho foi classe A ali, os caras foram longe, foram até o limite mesmo. E tem vários, né? Filha da Muda, os caras deram o nome. E foi mó legal isso aí, né, meu? Porque falou, ó, pô, é nessa gringa, linha, é nessa abordagem. A o reconhecimento no ar também, do bagulho, né? Velho. A Grimpa não deixa de ser uma filha da Muda, né? É uma filha ali que foi... Foi brotada, ela foi brotando e nasceu. Já tem uns 6 meses, a Grimpa. A Grimpa é uma filha da Muda. Ponta Grossa. É uma rádio livre que nasceu na Muda, né? Chegou através de uma galera que tava querendo construir uma rádio livre lá na cidade. E aí, na época, eu tava aqui programando, porque eu tava fazendo mobilidade acadêmica aqui na Unicamp. E aí, quando voltei pra Ponta Grossa, a galera começou a articular esse lance de fazer uma rádio livre lá. Só pra constar que a Muda, além de ser uma rádio hermafrodita, vadia, é também uma puta de uma mãe. É uma puta de uma mãe, uma mãezaça, né? É, mas ela não é o fora do eixo, então ela não forma microcélulas articuladas pra alimentar a cabeça. É, tudo rizomático. É, não, ou assim, cada um vai, né, faz sua fita, é. Faz a sua parada e vai que vai, mas pela sem... Pela livre liberdade de escolher o que quer ninguém, fazer. Né? Sem mandar em ninguém, sem pesar, sem entrar na mente de ninguém. E o cara tem que fazer o seu bagulho aí no seu contexto ali. Certo? Bem dessa. Porque hoje em dia, eu vou te falar, o Brasil é um bagulho louco. A maneira como os caras estão abordando. Então, em tudo. Só pra ficar registrado aí. Já que os caras estão na captura aí, né? O Obama... O Sarkozy, os francês, eles têm um satélite que capta a Rádio Muda e eles ficam traduzindo lá, loucão lá. Você tá ligado? Só pros caras ficarem registrados, essa é o registro aí que eu quero fazer. Vai se fuder vocês aí. É uma ditadura da polícia, né? A polícia tá ali. Precisamos de um novo assunto, porque deu o time, deu tempo do assunto. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a proposta da programação. É um... Oi? Não, é porque rolou um pessoal trocando uma ideia, mas se tá rolando um encontro e tá começando, então faz aí, já define rapidamente aí qual vai ser a programação. Legal. Que todo mundo tiver de comum acordo, os interesses, os horários que for melhor pra todo mundo, dentro dos tópicos que estão aí, e é isso aí, né? Fechou. Já era. Não, na verdade eu vou só dar uma leitura aqui. Acho é que leve lá fora pra comentar? Vamos! Na verdade é só uma breve leitura, né? Pra quem tá ouvindo, acho que a galera tá lá fora, tá conversando, se conhecendo. Pra você que tá ouvindo, a gente tá aqui no Encontro de Rádios Livres, 2013, agosto, aqui na Rádio Mundo. O universo inteiro tá ouvindo, porque se você tá ouvindo na internet, você pode estar ouvindo de outro país. Então a gente está começando aqui. Quando que foi o último encontro, Chico? Você lembra? Eu não lembro. Teve um encontro aí algum tempo atrás. E a ideia é fazer esse... A ideia é fazer esse encontro menor com rádios aqui da proximidade. E depois, no segundo semestre, aí mais pro fim, fazer um encontro maior com várias rádios de outros estados, né, que estão mais distantes aqui do Sudeste e tal. Alô? Então a gente tá com dois microfones, um aqui dentro do estúdio, um lá fora com a galera. E a ideia é fazer um debate tal. Vamos só falar pra quem tá ouvindo. Ó, gente, a gente tem uma proposta de pré-programação aqui pro sábado e domingo. Sábado, às 11 da manhã, a gente tem uma ideia de fazer uma roda de conversa e apresentação das rádios e programadores. Às 15 horas, uma oficina de... A gente mudou aqui a programação, então... Não, 14 horas vai ter uma oficina sobre o site Rádio Livre, né? Então, as rádios livres do Brasil, que tem várias rádios aí pelo Brasil afora, a gente fala assim, o rizoma das rádios livres. Tem um site na internet que é radiolivre.org, e quem publica nesse site são essas rádios livres do Brasil. Amanhã a ideia é que com quem está presente, com as rádios, com os indivíduos que estão presentes, fazer um debate, uma oficina de como publicar. Às vezes, nem sempre... nem todo mundo às vezes sabe publicar, por mais simples que seja, às vezes a pessoa não tem o costume, o hábito. Então a ideia é ter um debate sobre como o que publicar, como a gente usar o site também para uma maior conexão das rádios e como ser um lugar assim de encontro das ideias pela internet. Então isso vai ser às 14h, né? Se você que está ouvindo não faz ideia do que a gente está falando, nunca ouviu falar de Rádio Livre, não participa, pode vir aqui na Rádio Muda, que fica aqui dentro da Unicamp, na frente da Biblioteca Central, você pode participar também. Daí depois, depois dessa oficina que vai durar umas 2 horas, eu acho que às 3 ou 4 horas, vai ter uma oficina de rádio digital e com transmissão. Então vai rolar aqui uma oficina sobre esse tema, rádio digital, em DRM, com uma transmissão. A gente vai estar fazendo isso amanhã. E daí depois, às 20h... tem oficina de TV livre também, vamos lembrar aí, com a galera da Piolho, que é uma TV livre aqui de Campinas. Então não é só rádios livres, o encontro é mídias livres. Então vamos estar falando dessa ideia de como você pode ter um transmissor de uma televisão e transmitir, né, seu conteúdo, seu programa. Beleza, e daí tem um churrasco, vai ter uma confraternização à noite. E daí o domingo, essa é uma proposta de pré-programação, né? A gente vai conversar aqui se vai ter outros debates ou não. Domingo às 11 da manhã, então a gente tem essa conversa sobre mídias livres, com dois tópicos aqui. Um é os levantes populares aí que teve aí desde junho, né? Junho, julho, aí pelo Brasil afora a gente está vivendo um momento de lutas aí diversas na rua, né, tanto de manifestações, atos, como ocupações dos espaços públicos, de câmaras, né, e prefeituras, em vários estados do Brasil, várias cidades, assembleias populares acontecendo. A gente está vivendo um momento de efervescência aí. Então a gente vai estar debatendo um pouco sobre isso e como a comunicação pode estar inserida nessa movimentação. Né, a democratização dos meios de comunicação, que é um tema que surgiu aí, muitas manifestações contra a Globo aqui em São Paulo, como a grande mídia tem deslegitimado, né, e criminalizado os movimentos sociais, e ao invés de dar pauta para as razões que os movimentos, né, têm para ocupar os espaços públicos e ir na rua, não, muitas vezes ela fala sobre as consequências dos atos. Então ela fala muito sobre vandalismo, por exemplo. Então a mídia sufoca, né, o tema, o debate que realmente está acontecendo, o que leva as pessoas a ir para as ruas e levar um ato extremo, que é ocupar uma Câmara de Vereadores, por exemplo, que teve aqui em Campinas, né? E ela simplesmente, Rio de Janeiro, Porto Alegre, BH e vários lugares, e ela manipula extremamente a informação para falar do vandalismo, da cadeira que foi riscada, entendeu? Então a gente vai falar isso, sobre comunicação dos movimentos e também sobre a audiência pública sobre a rádio digital, que vai acontecer aqui em Campinas no dia 27 de agosto, um debate sobre isso para todo mundo participar também. Às 14h, a ideia é falar sobre espectro aberto e legislação da comunicação no Brasil. E às 17h, tem proposta aqui que seja uma finalização do encontro. A gente pode estar pensando em propostas para o próximo encontro, que vai ser um encontro grande, que vai acontecer com outras rádios do Brasil aí no fim do semestre. Ou então, fazer mais oficinas, mais debates e tal. Esse é o esboço da programação. Quem que tá com outro microfone? Alô? Rádio mudada. Tem outro microfone aqui fora. Olá. Aí, mais uma galera da Vaz chegando, que se perderam no meio do caminho, né? A gente ficou sabendo aqui. Então, informações aqui sendo transmitidas ao vivo. Alô, alô. Isso aí, galera. Olá, tudo bom? Quer se apresentar aí? Oi, boa noite. A Juvar já chegando aí pra somar, tamo junto. É nóis. Mais aí, mais pessoas da Rádio Vaz chegando. É uma rádio livre também, que fica lá em São Paulo. Tá ligada à USP, a Universidade lá de São Paulo. Então tem aí várias rádios chegando. A gente tá recepcionando as pessoas pra esse encontro aí. Não tá ligada à USP, né? Tá dentro da USP. É, ligada territorialmente, espacialmente. Ou não? Tá dentro do espaço, assim como a Muda, né? A Muda tá dentro do espaço da Unicamp, mas ela não pertence à Unicamp. Ela é uma rádio livre, é um território autônomo aqui, né? Então a Unicamp não legisla sobre esse espaço. É um espaço que quem legisla, né, decide sobre, é o coletivo da Rádio Muda. Tá dentro de uma universidade, mas é livre. Vamos entrevistar as pessoas aqui. Ratito. Eu, fala. Fala o quê? Ó, eu acho que os perdidos tinham que contar a história do caminho que eles fizeram, velho. Os perdidos chegaram. Quem tá chegando, ó. Ô, perdidos, alguém vem explicar como que chega na Rádio Muda aqui. Vem explicar como que chega na Rádio Muda, Legume. Eu vim seguindo pela antena, por isso que deu certo. Esses são vários temas, um tema também que a gente que rolou. Na verdade, são várias propostas que foram propostas no Wiki, que é uma ferramenta aí que a gente usa. Opa, tudo bom? Olá, olá, tudo bom? A gente usa para organizar um encontro, então tem várias outras propostas que não vai dar tempo de fazer, porque é um fim de semana só. Mas uma outra proposta que talvez role ou não é o debate sobre gênero. Eu não sei quem propôs, não sei se foi o Guilherme, mas a gente pode ver aqui. Quantas pessoas tem aqui? Tem umas 40 pessoas? Depois de tanto tempo caminhando para chegar até aqui, 3 horas, foi recebido. Quantas muito pessoas bem. Tem aqui? Quantas mulheres tem aqui nesse espaço? Entrada, tem tipo, cara, tem, tipo umas simpatia, 40 pessoas tá e tipo agora. 4 mulheres. Então é um debate que a gente coloca, então, da participação da mulher na política, no espaço público. A Rádio Muda é um espaço livre, libertário, mas há muito tempo são poucas mulheres aí participando. Mas a gente está aqui fazendo nossa presença. Lembrando que a Rádio Muda foi batizada de Pau do Zefa, mas foi depois rebatizada de Rádio Hermafrodita, porque é também o buraco quente da Dona Zeferina. Isso aí, então a Rádio Muda é uma Rádio Hermafrodita, né? Mas tem mais cromossomos Y do que cromossomos X. Hein, Bruna? Tem mais cromossomos Y do que cromossomos X. Não, porque todo Y tem um X também, né? O masculino tem um X e um Y. Então verdade, é verdade. Tem mais X do que Y, peraí. Mas enfim, é outro tema que pode acabar rolando espontaneamente aí no encontro. O tema é sobre os cromossomos X ou Y nas rádios livres. E... então, é isso, galera. Isso aí, a galera tá mais confraternizando mesmo. É, se a gente quiser bolar a programação, beleza. É... não, bolar... escrever aí, tentar definir um cronograma das atividades. Mas se não... é... vai seguindo. Eu acho que hoje, Dani, a gente podia se apresentar, todo mundo se apresentar. Vamos lá. E falar de que rádio que é e o caralho. Isso a gente combinou de fazer amanhã cedo, porque vai chegar mais gente amanhã cedo. Ah, é? Ó, quem não conhece a Rádio Muda pode adentrar aos estúdios aí. Fique à vontade. Pela segunda vez... obrigado pela recepção, sensacional aqui conhecer a Rádio Muda. Porra, grande inspiração aí para vários rádios livres do Brasil, né? Vocês estavam falando isso agora há pouco, que a gente chegou, tava escutando, tava se falando, se comentando que acima de tudo a Rádio Muda não é como Fora do Eixo, né? Ele estabelece núcleos interligados e sim, né? Rizoma, um grande rizoma, mas... louco, tô um pouco cansado aí por conta da... aqui não tem dono, não tem um beijudo que é dono do bagulho. Aqui a gente não tá fora do eixo, a gente não tem eixo. Sim. Isso aí, isso é o mais importante. É rotação pra todos os lados, sem eixo de orientação, sem ninguém ganhar salário, ninguém ganhar porra nenhuma, todo mundo tá aqui pelo tesão, tá ligado? Sem patrocínio, sem jabá. Quem tá aqui é porque tem tesão de estar aqui. Quem é broxa não vem. É isso mesmo, tá certo, é isso mesmo, acima de tudo. Sensacional participar desse encontro aí, que não acontece há alguns anos, né? Vai voltar a acontecer agora com vários coletivos de comunicação que vão se aproximar na Unicamp, na Muda. Estou muito louco, os próximos dias, as próximas horas, acho que prometem bastante discussão da hora, bastante articulação entre coletivos que... estão distantes geograficamente, mas politicamente são bastante próximos. Eu acho que podem se juntar para fazer várias paradas relevantes aí dentro do contexto social, político que nós estamos vivendo aí recentemente por conta dos protestos de junho, por conta de toda a insatisfação popular em relação à mídia, né? A grande mídia que vem sofrendo cada vez mais rejeição. Eu acho que é isso aí, tamo junto para, quem sabe, tentar bancar um outro modelo de mídia, né? Ou um não modelo de mídia. É, eu acho você mesmo ou morra. A relevância dos meios livres, eu acho que se tornam muito, muito claras, evidentes e necessárias nesses momentos assim de manifestação, caralho, tá ligado? Com certeza. Porque, meu, imagina assim, toda manifestação, se tivesse uma rádio livre transmitindo direto, galera ligando pra rádio dando informação ao vivo. Isso com seria certeza. Talvez muito melhor do que, mano, ficar publicando no Facebook, e daí claro. A polícia vai lá e tira do ar e ainda mapeia, pega todos os teus dados. A rádio é algo muito mais anônimo, né? Sim. E usa uma infraestrutura 100% nossa, né? Independente, né? Não sim, usa infraestrutura de terceiros. Não tem que pagar a TIM, a Vivo, esses filha da puta e... exato, exato. Tenta romper de todas as formas possíveis com essa relação... essa relação submissa em relação à técnica, né? Que é... mesmo, né, mesmo nesses... nessas experiências... mesmo nessas novas experiências aí da... que acabou deixando... acabou tornando a Mídia Ninja um protagonista da militância no campo da mídia, da nova experiência no campo midiático, há claramente uma dependência muito grande em relação às pessoas que centralizam a produção midiática, as pessoas que detêm o conhecimento técnico. E a Rádio Livre, os coletivos de Rádio Livre, de mídia livre em geral, tem isso como uma grande pauta, né? Uma grande bandeira, que é a horizontalização do conhecimento em todos os sentidos, que é deter o conhecimento técnico em termos coletivos, e não apenas centralizado na figura de uma pessoa que sabe mais do que a outra. Enfim, isso certamente vai acontecer na sociedade em que nós vivemos. Infelizmente, não são todos que têm acesso ao conhecimento, têm acesso ao material técnico e tudo mais. Mas o grande objetivo é fazer com que as pessoas cada vez mais se aproximem da técnica, dominem a técnica e produzam novas formas de utilizá-la, tanto no campo técnico como político. É do caralho poder participar, colar junto com outros coletivos, com a Muda aí, que é o grande exemplo para todos não sei se para todos, mas para a grande maioria dos que estão colando aí. Acho que a mídia é a Muda é, sei lá, um grande, pelo tempo de vida que tem, por tudo que já fez, por essa infraestrutura monstra que tem aqui da antena em cima da torre, que é um negócio que não é fácil de encontrar em qualquer lugar. Se pá, tem várias rádios comerciais, rádios comunitárias que não tem, pelo Brasil afora, não no estado de São Paulo, mas pelo Brasil afora, que talvez não tenha a capacidade de colocar a antena tão alto como tá a antena da Muda aqui. Acho que foda mesmo. É, viva a água, né? Viva a água e a caixa dela. Massa, não, legal que você falou sobre a técnica, que é uma coisa que eu aprendi um pouco com as rádios livres também, que é essa coisa que a gente às vezes fica, nossa, técnica, tecnologia é uma coisa difícil, tá distante. Na verdade, não sei se tá funcionando o tape, mas até, em geral, o que a gente tem aqui no estúdio? A gente tem desde o computador para você colocar seu pendrive, até um negócio para tocar vinil, um negócio para colocar fita, né? Ainda existe. Sim. A CD e microfone. Então, é uma coisa assim, da técnica básica, vamos dizer, da coisa artesanal da técnica, da gambiarra. Então, é uma coisa que não é para distanciar as pessoas, mas não. É simples, na verdade. Você tem aquela fitinha que você gravou de um programa de rádio, você quer comentar, você fez uma entrevista, sei lá. Você põe a fitinha aqui, faz a sua transmissão e é uma coisa simples. Então, não está distanciado, né, de uma realidade. Claro, né? Claro. Eu acho que o grande objetivo, um dos objetivos dos coletivos de mídia livre, na minha opinião, tem que ser a aproximação cotidiana e cada vez mais com o contato com a sociedade como um todo, né? Que dialogar com a sociedade e romper com esse anonimato que acaba deixando os coletivos de mídia livre quase que num ostracismo midiático, um ostracismo virtual. Acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pautar, né? Como os coletivos de mídia livre têm... Como assim? Ostracismo, não entendi. Não, ostracismo do distanciamento, do solapamento em relação à grande mídia. Claro que as experiências políticas que são desenvolvidas pelos coletivos de mídia livre são fenomenais. Acho que são um exemplo para novas iniciativas de contato com a técnica, novas iniciativas de contato com a produção cultural, produção de conhecimento, enfim. Só que acho que chegou o momento de a gente aproveitar o tema mídia na ordem do dia para tentar aproximar as nossas experiências da sociedade como um todo. Eu percebo que, pelo menos no nosso caso, a Rádio Várzea lá na USP, a nossa experiência, ela cotidianamente se limita bastante ao espectro universitário. Ela se resume bastante a esse espectro. Acho que o objetivo é tentar ampliar isso, tentar ampliar o rizoma, de fato. estendê-lo para outros nichos sociais, que acho que sobretudo a periferia, que é quem mais sofre com as mazelas, com as desigualdades sociais, relacionadas à comunicação, enfim, acho que, enfim, vamos tomar uma breja aí também, né? Mas a gente troca mais ideia cabeçuda aí. Não, eu acho que é um debate mesmo, a mídia, a rádio, como um meio para estar difundindo as necessidades da sociedade, né? Eu acho que a gente tem uma realidade hoje de muitas rádios estarem dentro de universidades, essa é uma questão, mas tem rádios que não estão também. Claro, acho que a Rádio da Juventude, que vai colar aí com a gente hoje. Exato. São Vicente, Rádio Luta. Fala aí. Salve, salve aí, boa noite para todos os ouvintes da Rádio Muda, satisfação, encontro de mídias livres. Não, só continuando, vai estar a Rádio Luta, a Rádio da Juventude, e vamos aí, a gente está sempre na luta de espalhar a rádio onde der, né? Onde der para meter uma antena, vamos ajudar, firmeza. Satisfação tá aqui, pô, sempre bom estar na muda, né? É, dá um alô também para a Rádio Chibé, lá de Interfé, Amazonas, né, que... O Guilherme aqui, que era da Rádio Mudo, foi pra lá trabalhar e brotou essa semente lá. Inclusive, tá, né, se comunicando pela lista do Rádio Livre, dando várias ideias. Não pôde vir, na verdade, essa ideia é de fazer um rizominha, né? Um encontrinho menor e no segundo semestre fazer um encontro maior. Mas dá um alô especial aí pro Guilherme, que tá lá de longe, ressaltando essa ideia da gente falar justamente sobre isso. O centro, a periferia, como que é... Que a gente está o quê? Em São Paulo, bom, a gente está em Campinas, estado de São Paulo, que é um centro econômico do Brasil. E outro dia eu estava conversando com ele, tipo, pelo chat, na internet. Ah, pá, um encontro de rádios livres. Não, mas fala essa ideia lá na lista. Ele, não, então, para quem não sabe, a lista do Rádio Livre fica num servidor, um provedor de meio independente, que é o Rise Up, que fica nos Estados Unidos. É um provedor menor, tem capacidade menor do que Google, Facebook, enfim. Ele falou, não, escreve você essa ideia, porque aqui os servidores independentes, menores, demoram para chegar. Porque no, na periferia, quem chega, quem tá bombando é o comércio da internet. Sim, claro. Eu, nossa, tipo, caiu uma ficha, óbvio. Tipo, sim. A galera... Eu falei, não, Guilherme, massa, legal, sobe esse vídeo que você falou da Rádio Tefé. Então, para subir o vídeo vai demorar horas, porque aqui demora a internet... E daí começou a cair umas fichas, né? A coisa da tecnologia não é uma coisa assim, todo mundo tem acesso, é só clicar. Não, a tecnologia é uma política também. Claro. Então lá em Tefé, em Amazonas, que tem uma rádio, se pá, a galera, o coletivo não consegue subir o vídeo para participar. Então, né, qual que é... A gente então está fazendo aqui um encontro no Sudeste, que é um polo econômico do Brasil, e pensar sobre isso também, como a gente pode levar essa... Não, olha que tosco já no meu discurso, levar a comunicação, como que a gente pode ampliar e se conectar a comunicação com vários pontos, né, do Brasil, né? E trocar, né? Trocar, que é, trocar. Que é aquela... Que é muito também naquela coisa da relação emissor-receptor, né? Que tem que ser rompida de toda forma, porque quem emite tem que... Aliás, quem recebe tem que emitir. E quem emite tem que saber receber também. Não é uma relação monolítica, unilateral, que é o que as rádios comerciais se acostumaram a fazer e que acostumaram o povo a receber, que acostumaram o povo a, enfim, a produzir, enfim, a se adequar a esse modelo de comunicação, em que as pessoas têm que se calar, escutar, e quando tem alguma crítica a fazer, enfim, ou se limitam ali ao círculo familiar, ao círculo social de amigos e tal, ou então, quando muito, se tiverem paciência, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, entre em contato com o Procon, que eles vão tomar conta disso aí. Você não precisa produzir uma mídia você mesmo, basta você pedir para o Procon, basta você entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, ou deixar de consumir aquele produto, que ele vai se reformular. Não é assim. Tem que haver uma ação direta que de fato, produza um novo modelo de comunicação, não apenas pela reformulação das rádios comerciais, mas sim pela destruição das rádios comerciais. Elas têm que deixar de existir, assim como o sistema capitalista como um todo. E é isso, pouco a pouco a gente chega lá. É, exato, acho que a gente tem que parar um pouco de reclamar em casa, porque os políticos não fazem nada, porque o imposto tá muito caro, porque o vizinho não sei o quê. Beleza, mas a gente sai pra rua, vai reclamar com os outros, pelo menos, pra gente sair um pouco da coisa, não. Mas eu vou só ficar reclamando e quem que tem que resolver um problema é o político. Afinal, ele é pago pra isso, é o político profissional. Lógico. E representatividade. Lógico. Eu acho que uma coisa que tá acontecendo agora desde junho, né, mais uma análise sobre... Uma análise não, só um pensamento. É isso, é o questionamento dos representantes. É difícil, na verdade, analisar, né? Sempre é difícil analisar quando a coisa está acontecendo no momento, né? Não tem aquele distanciamento. Uhum. Mas está tendo um questionamento da representação, dos políticos. A gente conversou até aqui antes, teve, não sei quantos, mas mais de 10, 11, 12, eu não sei, equipamentos públicos, prefeituras ocupados, né, pelo Brasil. Exato. Aí, inclusive é de Campinas. Inclusive é de Campinas essa semana. Então as pessoas estão questionando. Não, eu não vou deixar só que o político faça. Eu quero, se você for fazer, eu quero que você esteja aí falando das necessidades reais da sociedade. Claro. Então, e a grande mídia, infelizmente, não está comunicando isso de forma adequada, porque ela recorta a mente, assim, descaradamente, né? Então, um pouco que as Rádios Livres fazem aí, tentam estimular isso, que você pare de reclamar em casa e venha reclamar no microfone aqui, exato, pelo menos. Exato, exatamente. Nós rolando o som aí, sensacional. Isso aí, galera. Rádio Muda, Rádios Livres, Mídia Livres, Rádio Várzea e várias outras aí estão colando pro encontro, não apareçam. É isso aí. Demorou, agora vai rolar um intervalo sem comercial, só com som. É sem nóis. Debate, né, pra quem tá cansado aí da filosofia. É nóis. Amanhã tem mais, ou daqui a pouco tem mais, sei lá. Com uma baseada ali, tá de boa. Chefe. Rádio Livre. Nós vamos ocupar todas as mídias. pode esperar, a Copa do Mundo tá chegando e todo mundo vai assistir com a nossa narração. Quer dizer, não vai, porque não vai ter Copa. Mas agora não tem volta. Algo te funciona e as coisas foram. microfone aberto. Vamos desligar o microfone aqui. Olá, boa noite. A gente está numa